serviço de alto-falante do Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, e que mal é o preço da feira. E na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca do mundo, que faz discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, Moda Pagodão.net, no Morro do Pau da Bandeira. Ô, Vila Isabel, lá no bairro de Noel, no Morro do Pau da Bandeira. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira, Mangueira. Pra dizer de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse colosso, nossa escolha é raiz, é madeira. Mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, e que mal é o preço da feira. E na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo e faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela.